noite, 6212. Carol. 6212, identifique chegada a Mari. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte estabilidade elétrica. Afirmativo. Salve Salvador, boa noite, Oceanair 6224, ciente da informação Bravo, autorização para Aracaju, no 210. Estamos aqui coordenado 190, aguarde coordenação. Ciente 190 será coordenado no nosso escuta 6224. Gravando 190, irá guardar coordenação para 210. 190, pode ser para o 6224, informa negativa em nave. Sané 6224, copia? Pronto, 6224. Sané 6224, autorizado Aracaju, nível 190, saída Pulca, transição Caju. Pulca, Jamo, após Caju. Decola da 190 com primeira curva à esquerda. Acione 5052 no transponder, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 190, primeira curva à esquerda na saída Pulca, Aracaju. Aciona 5052, controle 1208, Aciona 6224, remota 12. Aciona 6224, planejamento correto, reporte pronto para posicionamento, remota 12. Sente, reportará 6224. Portugal 019, boa noite, foco identification. After deviation, fly direct to Belo intersection, descend to 4000 feet, unit 1013, bom para arrival. interceptando o localizador 6212. Torre 118, decimal 95. Boa semana, 295 a torre, tá pronto. Salvador, boa. 6212, Oxené. Estabilizando ele, é só no zero. 6212, boa noite, sentido tráfego, continue a aproximação no zero, vento 120 graus com 4 nós. Vista molhada, chuvisco, chuva leve, o Ocean Air 6212. Sim, chuva leve, vista molhada, grato pela informação, 6212, tem livre pouso? Firmo, já tem seu tráfego à vista, tem livre pouso, pista no zero, Ocean Air 6212. Grato, 212. Região 52, identifique chegada mar e desça para o 050. Portugal 019, descent to 2000 feet, QNH 1013, clear the left approach, report established on localized course. Descent to 2000 feet, QNH 1013, clear the left approach, call back established on localized, Portugal 019. Chanel, está no eco. 6212, boa noite, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 7, você escuta até lá, 6212. Cessna Ground 019, established on localized runway 10. Contact tower frequency 180, small 95, Portugal 019. 180, small 95, Portugal 019, até a próxima. 3152, chamou o controle? Cliente após Pro de Duna, desça para 2 mil pés, reposta estabilizada, ajuste 1013. Wind is 020 degrees, 04 knots. Left runway, Portugal is 019. Clear to land, runway 10, Portugal 019. Sorry. Meia zero, identifique, desça o 050, chegada à mare. Now that's 06, take the first right and ground control 129. First right. Ground 119, ground 01. Saulo, Salvador, boa noite. A Chané 6224, na remota 12, para o pushback acionamento. Chané 6224, aguarde para o push. Sente aguardando na sua escuta, 6224. Salvador, boa noite. Ground 019, runway vacation. Portugal 019, Cruise Tax Alpha Juliet, Gate 011. Alpha Juliet, gate 11, air Portugal 019. Né, 6224, condicionada após a passagem da aeronave da TAP no portão 11, coordenando a equipe de solo, reportar para táxi. Após a passagem do TAP na retaguarda do portão 11, está autorizado por estacionamento, chamará o táxi 6224.